Seção 7. De As Primaveras, de Casimiro de Abreu. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Seção 7 do livro 1º de As Primaveras, de Casimiro de Abreu. Juriti. Na minha terra, no bulir do mato, a Juriti suspira, e como arrulo dos gentis amores, são os meus cantos de secretas dores, no chorar da lira. De tarde a pomba vem gemer sentida, à beira do caminho, talvez perdida na floresta ingente, a triste geme nessa voz plangente, saudades do seu ninho. Sou como a pomba e como as vozes dela, é triste o meu cantar, flor dos trópicos, cá na Europa fria, eu definho, chorando noite e dia, saudades do meu lar. A Juriti suspira sobre as folhas secas seu canto de saudade, e no dia angústia ferve do lamento, um poema de amor e sentimento, um grito da orfandade. Depois, o caçador chega cantando, a pomba faz o tiro, a bala acerta e ela cai de bruços, e a voz lhe morre nos gentis soluços, no final suspiro. E como o caçador, a morte em breve levar-me-á consigo, e descuidado no sorrir da vida, irei sozinho, a voz desfalecida, dormir no meu jazigo. E morta, a pomba nunca mais suspira à beira do caminho, e como a Juriti, longe dos lares, nunca mais chorarei nos meus cantares, saudades do meu ninho. Lisboa, 1857. Fim da seção 7.